Street Cross Tekken foi um mar de erros e acertos. Do lado dos acertos, fez uma boa escolha dos personagens de Tekken, respeitou as características desses personagens, conseguiu realizar boas interações com os personagens de Street Fighter, conseguiu colocar de forma bem feita os personagens do ambiente 3D em um ambiente 2D, ainda que não de forma perfeita, trouxe uma boa trilha sonora, com remixes incríveis de ambas franquias, e trouxe mecânicas bem interessantes como os Cross Arts e o Supercharge. No lado dos erros, sua versão original privilegiava muito o estilo defensivo do jogo, o que somado à mecânica de virada modo Pandora, que não era só incapaz de se opor a esse estilo, mas também dava vantagens a ele, prejudicou a experiência das partidas, tanto casual quanto profissional. E o mais grave, a péssima implementação do sistema de gemas, somado à polêmica dos personagens de DLC vindos juntos com o disco, deixaram uma imagem muito ruim do jogo. Mesmo com suas qualidades e as atualizações para reverter a situação do jogo, os defeitos pesaram mais para o desempenho comercial. Ao final do primeiro mês, Street Cross Tekken vendeu um total de 1 milhão e 400 mil unidades, abaixo dos 2 milhões de unidades esperados pela companhia, e a situação não melhorou. Depois de um ano, o jogo vendeu um total de 1 milhão e 500 mil unidades, e até março de 2022, 10 anos depois, o jogo tinha vendido 1 milhão e 900 mil unidades. Felizmente, esses defeitos nunca pesaram na percepção da franquia Tekken. No mesmo ano, em setembro, a Bandai Namco lançou o Tekken Tag Tournament 2, e foi um sucesso de vendas e de crítica. E por mais que a Capcom e a Namco ainda sejam rivais, esse desempenho fraco do crossover das duas companhias não piorou a relação entre elas, tanto que Akuma fez uma participação especial em Tekken 7. A lição que esse jogo passou para a Capcom foi de aplicar melhor o seu conteúdo pós-lançamento. Em outras palavras, não vendendo personagens prontos que poderiam estar no jogo base, muito menos escondidos dentro do disco. O estado atual do jogo é bem digno de um crossover das duas séries, e é merecedor de uma boa atenção e tempo gasto, continuando a ser uma experiência bem única depois de todos esses anos. E esse foi Street Fighter Cross Tekken, o encontro de dois legados.